Sub 75728, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída Puca. 350, pode voar direto do Aracaju, 5728? 5728, autorizado, vai direto o Jamo. Direto o Jamo, 5728, obrigado. Então, mantendo no meu pé, na perna do vento da 1-0, P3 da Força Aérea Brasileira, sem interferir com seu pouso. Vento 1-4-0 graus, 1-3 nós, livre pouso, pistão 1-0. Livre pouso, pistão 1-0, tra 3-6-0-4, centro do trato. Número 02, alonga a perna do vento, dá 1-0, aguardando para girar base. Alongará a perna do vento e aguarda para girar base como número 2, Olimpo 02. Jet 6721, está seguindo o tráfego 12 horas, 12 milhas, essa para 2 mil pés, já estabilizado no localizador. Para 2 mil, seguindo o tráfego, já estarei estabilizado, seria 6721. Então, 3216, desça para 3 mil pés, que é negar no 020. No 020, 3 mil, 3216. Olimpo 02, base autorizada, reporta final, embaixo travado. Botará na final, contra embaixo travado, Olimpo 02. Três meia zero quatro no solo 1-3, beirando próxima direita via Eco, solo 1-2, 1-9. 2-1-9, Santa 3604. Solo Salvador, boa tarde, Santa 3604, livrando via Eco. 604, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Do toque arremetido a pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-1 nós, check 3. Final, contém embaixo travado, para toque arremetida, Olimpo 02. Azul 4076 no localizador. 4076, chame torre 118 decimal 6. Torre 186. Objeto 6721, autorizada final ILS X-ray. Repórter estabilizado, seria também 721 no X-ray. Azul 4076, boa tarde, Santa 3604, número 2 para na aproximação. Reporta marcador externo embaixo travado azul 4076. Sim, a gente vai reportar. 4463, na posição 1, pushback, estacionamento. Autorizado, chama para início e táxi. Autorizado, chamada para o táxi 4463. Sou externo, baixada travada, azul 4076. O Olimpo 02 tocou arremeter ao Zuno 5, da presente, curva esquerda, suba para o número 10, ingressa na perna do vento da Uno 0. Curva esquerda para a perna do vento, meu pé, Olimpo 02. Azul 4076 para informação, ao número 10, ingressando na perna do vento da Uno 0, P3 da Força Aérea Brasileira, sem interferir. O vento 1,40 graus, 1,2 nós, livre pouso, pista 1,0. Gente, o azul 4076 confirma 1,40 com 12 nós. 1,40 graus, 1,3 nós, o azul 4076. Gente, 4076. Paulo Salvador, boa tarde, web 6741. Frente da Mike para autorização, Guarulhos, nível 340. WebJet 6741, estou autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 340, VP Zulu 16, subida da Eulei da Bridge, curva direita após a decolagem, código transponder 5017 e o controle em 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, VP Zulu 16, decola pistão 90, da Eulei da Bridge, primeira curva direita, transponder 5017, controle 5017. Para o pushback, Salvador, Olímpico 02, vai realizar 360 para a toca dos pilotos a bordo e vai reportar ingressando na perna do vento. Ok, o Olímpico 02, faça um 360 longo pela direita. Temos três aeronaves na final ILS já sequenciadas e aguarde para girar base. Olímpico 02. Salvador cordial do Gol 1754. Gol 1754, assina identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 2000 pés. QNH 1020. 2000, com 1020, mar. Aguarde autorização de pouso. Para informação, temos um P3 no setor norte do campo, mantendo 1000 pés. Não vai interferir no pouso. Sim, temos 09 aguardando. Azul 4076 no solo aos 18. Em libera a direita, 121 no decimal 9, solo. Na foto 219 4076. Tá autorizado o plano para Kelly Lorenzo, no meu pé, sai no corredor axé, curva direita, pistão no 7, 0161 é o código, 120 decimal 8 é o controle, no pátio 4. E me confirme o PLB após o cotejamento. Toma zero, graças a Deus, até 2 anos. 4076. 0169 transponder, 05 a bordo. Informe que o rádio está com bastante chiado. 26. Obrigado, até mais tarde. Chama agora a torre 1186, acionamento, táxi e decolagem. Aeroporto 463 com 1-1-1, 111 a bordo, turno de 2 horas e 40, treinando Salvador, pronto para o táxi. Táxi de Alfa, ponto de espera, chame torre 186, 4463. De Alfa, espera no 0-186, grato, 4463. Azul 4076, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, uma boa tarde, 4076. do Mike Quebec, acione, chame táxi. Zero, autorização para Petrolina. 5460. Só um minutinho, cópia. Ok, é o 5490. Desculpa, 90. 5490 para Petrolina. Um minutinho, cópia. Ok. Boa tarde, azul 4463, considera 1-0, pronto. Mantenha o 4463, temos um Airbus da TAN na final da 1-0. Mantenha o 4463, minutos, chegou um Airbus cruzando aqui, tem outro? O L6721 no solo aos 21, libera a direita, 1219, o solo. Direito 219, até logo mais, obrigado. Você confirma o azul 4463? Aí, tio, mantém o ponto zero, 4463, aguardando o aeroporto no final. Gente, o Olimpo 02, faça um 360 pela direita e aguarde a autorização para girar a base. Tráfego nacional da 1-0, um aeroporto da TAN. Avião, 360, para a direita. O TAN 32, Urumi, baixo travado. TAN 32, Urumi, ajuste agora a 1-0 no 9, está autorizado o pouso na 1-0. Ventão no 40 graus, 1 dúzia nós. Viva e pousa, até mais tarde. É. Pousa é um Orion? É um P3, é o antigo Electra, o TAN 32 no meio. É o Orion, muito bonito. Afirmativo, companheiro, P3 ainda. O azul 4463 alinha e mantém 1-0 após o TAN. O azul tá ali e mantém 1-0 após o TAN. Limpo 02, ingressando perto do vento, em condições de alongar. Ok, alongue a perna do vento e aguarde a base. Olimpo 02. 02. Fez 216 no solo 924, libera a direita, 1219 o solo. 219 à direita, 3216. 4-3-0-4. Tá livre, a decolagem da 1-0. O vento é 1-4-0 graus, 1-2-9. Ali decola o 4-4-9. Tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, está 3-2 na manhã. Pronto. Gente, o Vitor Mike Quebec, táxi até o ponto de espera da 17. O Olimpo 02, gire a base e intercepte a final da 10, aguardando para o toque arremetida. O Olimpo 02 girou a base, compra embaixo, travado para a toque arremetida. Gente. 4463, decolado aos 25, chame o controle em 120, decimal 8, boa viagem. 08, bom trabalho, 4463. O Olimpo 02 está autorizado, toque arremetida na 10, vento é 130 graus, 129. Livre, toque arremetida, Olimpo 02. Chegou aqui o rapaz aqui, obrigado. Afirmativo. Saída da El. 160, terceiro da El, 4463. Chame a 3, após 2000 pés, direto da El. Semana após 2000 ou 3000 da El? Após 2000, 4463, direto da El. Após 2000, direto da El, 4463. Boa tarde, 3540, informação mais transfer. 35240, acione identificação, autorizada a chegada da mar e desça para nível de voo 050, QNH 1020. Ciente mar 050, Comiono 020, 35240. TAM 3804, está seguindo o tráfego 12 horas 9 milhas, com 200 de grau de speed, reduza para 200 nós a velocidade e desça para 2 mil pés. 12 pés, 200, stop, 3804. Tipo 5240, vou direto ITAP. Direto ITAP 35240. Tipo 02, sou para arremeter aos 28, curva à esquerda, perna do vento da 10. A curva à esquerda, para a perna do vento, olhe para o 02. Solo web 6741 para pushback, acionamento, posição 10. No 10 autorizado, já para iniciar. Autorizado, web 6741. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Victor Mike, Quebec. Papatango, Victor Mike, Quebec. Mantenha-se em condições visuais no meu país, corredor Axé. Reporte Farol da Barra. O número pés, corrida Axé, reportar a Farol da Barra, Quebec. O Olimpo 02, informa o Boeing da Gol a 10 milhas, 10 milhas da cabeceira 10. Você tem condições de fazer a base curta sobre a vertical do choque? Prefere fazer como número 2. Ciente. Então, faça um 360 longo pela direita e aguarde para a base, então 10, Olimpo 02. Olimpo 02. Torre Salvador, aquele cordial do Gol 1754. Gol 1754, boa tarde. Livre o pouso. Na 10, o vento é 150 graus, 10 nós. O ajuste é 10019. Obrigado. Trip 5240, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, reporte avisado no localizador. 2000 pés, reportará estabilizado no X-ray. O 4463 tem condições de voar direto coral? Afirmativo, 4463 direto coral. 4463, voa direto coral e chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Torre 186. Autorizado táxi, pátio Índia Alfa no ponto de espera 118612, UF 6741. Também. 102, na perna do vento, visual com tráfego na final. Tem condições de se encaixar com o número 2. Ok, o Olimpo 02, temos mais um Airbus na sequência, está sequenciado aqui no ILS. Aguarde para um novo 360, Olimpo 02. Olimpo 02. Torre 3804. 3804, segue um Boeing da Gol, aguarde pista livre, com ajuste é 019. Aguardando. 41, vai seguir o tanto ao ponto de espera. Tente na retaguarda do tanto ao ponto de espera, 6741. 0 graus, 129. Tempo 02, passa o 360 longo pela direita e aguardando para girar a base, a perna base da 1-0. 360, ali para 02. Trip 5490 para o táxi, com 47 a bordo, 4 horas, e alternamos Aracaju. 754 no solo aos 33, e libera a direita, 1219 ao solo. De alfa ponto de espera, chame torre 186. Sente, seguimos o web, e a pátio em de alfa, chamando torre no ponto de espera, 5490. Pouso autorizado na 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-2-9. Livre pouso, 3-0-4. Solo, gol, 1-7-5-4, livre para a pista. 1-7-5-4, prossiga via alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi via alfa, prossiga, chame antes da Juliette, gol, 1-7-5-4. 102, enquadre-se na perna do vento, 1-0. Ingressando na perna do vento, olho para 02. Vitor Mike, é daqui, você tem sua coordenação. 50 mil, grato, até a volta. Até. Salvador, boa tarde, tá 3191, ponto de espera, 1-0. Boa tarde, tá 3191, mantenha o ponto de espera. Ah, eu mantenho. Controle Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 2000 pés. QNH 1019. Mari 2019. Autoriza direto Duna? Autorizado Itapi, Papa Tango Romeu. Ok, prossegue na Star, Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, autorizado vai Itapi. Ah, Itapi, ok, o Papa Tango Romeu. O Olimpo 02 está autorizado girar a base, sem aguarde para o toque remetido. Autorizado girar a base, vai aguardar para o toque remetido. Está 3804 no solo aos 36, libera a direita, 219 o solo. Direita 219, bom dia. Fala Salvador, muito bom dia, TAM 3804, livrando a direita na sua escuta. 3804, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Autorizado, táxi Alfa Juliette para o portão 11, 3804. 1754, ingresso Juliette, portão 08. Juliette para o 08, gol 1754. Dando passagem ao trip. Gente, gol 754. Azul 4089, tá pronto para copiar Vitória? Pronto. Autorizado Vitória, nível de voo 360 via Upper Whisk 50. Subida da El Leda Eudes, curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponderou 5047, corrigindo 5047. E o controle em 120 decimal 8. Autorizado Vitória no 36, decola da 10, faz a curva direita, da Eolida Eldes, após Upperwhisk 50 da Vitória. 5047 ao transponder, 208 ao controle, ao azul 4089. Correto, chama para pushback acionamento. 89. Paulo, poderia confirmar o gate para o voo 174? Confirmo, sem problema, 08. 08, grato. De voo 050. Emitido não no zero, vento é 150 graus, uma dúzia nós. Ok, remete, olha, 02. Tango Romeu, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, reporte avisado no localizador. 2000, reportará estabilizado, para Tango Romeu. Alinha e mantém 10, tráfego na curva final. Ative passagem ali, mantém 319. Sim. 5240, chame torre, 118, decimal meia. 18.6, 103. Gol 600, só mantendo 2609, pode acelerar um pouquinho? Tá, autorizado, vai direto Itapi, gol no 600, tá seguindo o tráfego, 12 horas, 18 milhas. Direto Itapi, velocidade a critério, obrigado. Salvador, muito boa tarde, passaria 2230, transferência nível 190, pode voar a mão? Passaria 2230, essa identificação é, mantenha a chegada dessa para nível de voo 080, que é negar no 019. Para 190, chegada a AMAN, pode voar a AMAN da presente? Autorizada a AMAN, passarei 2230. Grato.